A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Boa Nova, e sejam bem-vindos a mais um programa A Escola e o Meio, uma produção do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. O nosso programa de hoje é muito especial, porque os convidados também são muito especiais. Os nossos ex-locutores do Clube de Rádio, que agora percorrem outros caminhos e outras vidas. Sejam bem-vindos, meus caros alunos, e para vos dizer a verdade, já estava com muitas saudades vossas. La noche de anoche, y nos ponemos a llorar. Yesterday somebody whacked out my mural. That energy'll make you niggas move to Europe. But it's regular for me, yeah, that's for sure. The love and hate is definite without a cure. All this talk is bitch made, that's on my lord. I kill them all before I let them kill my joy. I done been through it all, what you endure. It used to be fuck that nigga, but now it's plural. Fuck everybody, that's on my body. My blick first, then God got me. I watch them pander with them backhanded compliments. Put their head on the Cuba link as a monument. I pay homage and I'll always mind my business. I never lost who I am for a rap image. Here's motivation if you wonder how I did it. Yeah, nigga, going up your rank. Know you a god even when they say you ain't. Yeah, nigga, keep your feelings out the way. Never let no one put smut up on your name. Yeah, nigga, keep your head down and work like I do. But understand, everybody ain't go like you. Yeah, nigga, if they say it's love, you been lied to. A couple rules of engagement, I'ma guide you. Riding in my GNX with Anita Baker and the tape deck. It's gonna be a sweet love. Fuck apologies, I wanna see y'all geeked up. Don't acknowledge me, then maybe we can say it's fair. Take it to the internet and I'ma take it there. Miss my uncle LeMaine, he said that he would kill me if I didn't make it. Now I'm possessed by a spirit and they can't take it. Used to bump the Carter 3, I held my rolly chain proud. Irony, I think my hard work let Lil Wayne down. Whatever though, call me crazy, everybody questionable. Turn me to an Eskimo, I drew the line in decimals. Snoop posted, tailor made, I prayed it was the edibles. I couldn't believe it, it was only right for me to let it go. Won the Super Bowl and Nas the only one congratulate me. All these niggas agitated, I'm just glad they shown their faces, quite frankly. Plenty artists, but they outdated. Old ass flows trying to convince me that you they favorite. This is not for lyricists, I swear it's not the sentiments. Fuck a double entendre, I want y'all to feel this shit. Old soul, bitch, I probably built them pyramids. Ducking strays when I rap battled in the Nickersons. Where you from? Not where I'm from. We all indigenous. Against all lies, I scribbled up for them dividends. Against all lies, I showed up as a gentleman. I done lost plenty friends, 16 to be specific. Put that on my kids' children, we gon' see the future first. They like that big trip, and I just want what I deserve. What bridge they done burned, all of them is over with. I'm doing what COVID did, they'll never get over it. Yeah, nigga, going up your rank. Know you a god, even when they say you ain't. Yeah, nigga, keep your feelings out the way. Never let no one put smut up on your name. Yeah, nigga, keep your head down and work like I do. But understand, everybody ain't gon' like you. Yeah, nigga, if they say it's love, you been lied to. A couple rules of engagements here to guide you. Niggas from my city couldn't entertain, oh boy. Promising bank transactions and even Bitcoin. I never piece it up, that shit don't sit well with me. Before I take a truce, I'll take them to hell with me. If that money got in the hands of a crash dummy, could jeopardize my family and burden the ones who love me. Niggas mad cause I decided not to pretend. Y'all stay politically correct, I'ma do what I did. Ain't no sympathy here, this shit's hilarious. It's a lot of opinions, but no power to carry it. 2025, they still moving on some scary shit. Tell them quit their job and pay the real niggas they severance. Don't insult my intelligence, I'm not just for the television. Teleport the bullets rolling, dig up all my relatives. Okay, nigga, let's settle it. These niggas been fake loyal. Since y'all pandering to choose a side, let me do it for you. Okay, fuck your hip-hop. I watched the party just die. Niggas cackling about but a heart of y'all is on trial. Niggas thought that I was antisocial when I stayed inside of my house. You better off to having one woman, everything tricky right now. You niggas live in denial. Ain't fuck anybody empathetic to the other side, I vow. A bitch nigga love bitch niggas that exist with them in style. Exterminate them right now, make Cat Williams and them proud. The truth about to get loud. No juices out of my cup, I sober up and knock them all off. Don't let no white comedian talk about no black woman as law. I know probably gonna work for them, and fuck whoever that's close to them. The niggas that coon and niggas that being groomed, slide on both of them. You ever ate Captain Crunch and proceeded to pour water in it, pulled over by the law. You run dirty so you can argue with them to make it to be a star. Bear your soul and put your heart up in it. Well, I did whack the murals out, but it ain't no legends if my legend ends. Boa noite a todos os ouvintes. Estamos aqui mais uma vez para a rubrica da música, que já não se realiza há algum tempo, acredito eu, pelo menos da nossa parte. Foi um reencontro. É um reencontro, é verdade. E um reencontro especial. Trazemos aqui também um álbum especial. Sim. Trazemos o Kendrick Lamar, que este ano tem aparecido tanta vez. Do nada. Sim, aconteceu tanta coisa este ano a nível de hip-hop. Foi completamente absurdo. É verdade. Hip-hop e música. Se nós tivéssemos nascido um ano mais tarde, podíamos comentar isto tudo. Iam ser programas espetaculares. Exato. Só do Beef, todos os álbuns excelentes que tinham este ano. Foi mesmo um ano espetacular para a música. Portanto, o álbum GNX, Grand National Experimental. Será? Absolutamente. Ok. Foi um álbum lançado exatamente este ano, num dia aleatório em novembro. Sim, completamente sem aviso. Sem aviso nenhum. Tipo de nada, zero. E portanto, a música que acabámos de ouvir é West Out Murals. Esta música é logo a primeira do álbum. É apenas com ele. É 5 minutos de música, onde ele nos introduz logo um sentido quase macabro de insegurança, de andaram a pichar os meus morais. Sim. E depois ele acaba por falar também de pessoas que ele via como ídolos, que de certa forma agiram de uma que o traíram, e pessoas do West Side também. Sim, sim, sim. Não, esta música foi uma excelente introdução para o álbum. Exatamente. Põe o mood, põe a vibe para o álbum todo, que é ele está sozinho, não é? No pódio. Uh-huh. Toda a gente está de alguma forma contra ele. Ele é bom demais para a indústria. A indústria está corrompida, a indústria está apodrecida. É esse, efetivamente, o tema. E dá para reparar a raiva que ele tem. Sim. Todo o ódio que ele tem guardado. Ele fala do... Fala do Lil Wayne. Ele diz que costumava Não costumava. Que o Lil Wayne não é e é, era, foi uma grande parte da carreira do Kendrick. Sim, sim. Uma grande inspiração. O Kendrick disse em várias entrevistas. E depois, quando o Kendrick foi escolhido para o Super Bowl, que o Lil Wayne ficou chateado e não, nem sequer deu os parabéns ao Kendrick. Em Nova Orleans. Exato. Que é a cidade do Lil Wayne. Depois também ao Snoop Dogg. Sim. Por também ele ter publicado o Taylor Made, que era uma música. Uma música diss track do Drake, que de certa forma até falava mal do Tupac. Sim. Falava mal, não. Insultava. Sim, porque usava AI. Usava a voz AI dele. Sim. Mas pronto, a falar mais especificamente da música, eu adoro o flow e adoro a dicção dele. Acho extremamente impressionante e interessante. É mesmo. É tipo, se há alguma música que descreve o Kendrick e que mostra tipo, a capacidade do Kendrick de mexer com a dicção, de mexer com o flow, de mexer com o beat, é tipo. O West Out Murals é um excelente exemplo. É um excelente início, exato. Sim. A segunda música que vamos ouvir é a Luther, que tem. Tem uma feature com a SZA. Banger. Completo freaking banger. É para mim a minha música preferida. Eu adoro SZA. Para mim, atualmente, sem dúvida, a melhor artista feminina a nível. Diz? O que é que tu achas? Eu vou ter que discordar. Qual é que tu achas? Quem é que tu achas? Imagina, apesar da discografia para já ser pequena e tudo. Sim. Quer dizer, não. Sim. É pequena. Não. A que eu vou falar agora. Ah, de quem? A Doechii. A Doechii rebentou agora. A Doechii. E o Kendrick, assim que teve a oportunidade, assinou com ela. Eu acho. Epá, eu estou completamente delirado. Ok. Sim, mas eu estou a falar mais pop mainstream, não estou a falar tanto específico, pronto. Ok. E pronto. Sim, mas é uma música completamente espetacular. É mesmo espetacular, adorei. Eles têm uma vibe tão boa, e nesta música dá mesmo para ver isso, em que eles cantam por cima um do outro e trocam de um para o outro, um bocadinho como o Kendrick faz com o Baby Kim, mas tipo, é uma energia e é uma conexão absurda. É uma música assim bem mais espacial, de certa forma. Linda, é uma música linda. É, é uma música linda. Eles combinam muito bem os dois juntos. Sim. A seguir vamos ouvir uma música que rebentou, tem ficado... Deve ser a mais famosa, ou a segunda mais famosa do álbum, porque sim, o álbum também tem o Scobble, que já construiu muito hype antes do álbum, sim, sair. Mas é o TV Off com o Lefty Gunplay. Mas o que essencialmente sobressai nesta música é quando o Kendrick grita Master, obviamente uma produção do Master. É uma música impactante. A energia nesta música é completamente absurda. Totalmente. Completamente. E traz mesmo as vibes do West Side. Que é isso que o Kendrick atualmente representa, é trazer o West Side para cima. Esta música tipo, é um banger de um banger. É a definição de um banger de frenético, energético. É uma música mesmo espetacular. Sim. E pronto. Foi este o álbum que nós escolhemos esta semana. Sinceramente, foi uma decisão difícil pela quantidade de álbuns que nós podíamos falar. Mas, sim, é um álbum excelente. Nós adoramos Kendrick. De Kendrick Lamar é um dos maiores rappers atualmente. Últimos, Last Thoughts. O que é que tu achas, Ricardo? Epá, lá está. Eu sou um lambotas do Kendrick. És. Também. Mas não quero de todo diminuir a qualidade deste álbum e o trabalho que está, obviamente, posto nele. Óbvio que não é um álbum conceitual, não como é. Os outros. Tem mais aspecto de mixtape. Sim. O que levanta logo aquelas teorias, sim, de que ele está para lançar um álbum já aí sim conceitual. Eu quero acreditar que sim. É o álbum mais incoerente. Exato. Fora Unmastered and Type. O que não torna mal. Não, de todo. Exato. De todo. Até acho que pela o tema individual das músicas, quase cada uma tem a sua personalidade, basicamente. Acho que faz sentido. Lá está, é uma espécie de mixtape neoclássica de West Side. Yeah, meu, porque tá, não é só espetacular. Algo clássico, mas tem aí outras músicas um bocadinho mais diferentes. Uhum. Quando ouvi o álbum pela primeira vez não me chamou tanto, mas conforme fui ouvindo, cada vez mais me foi batendo na cabeça. Plenamente. São todas bangers. Uhum. Tu vá. Review final de 0 a 10. Eu diria que o Kendrickzinho fez um bom trabalho e vou-lhe dar um 8.9. Ok. Eu diria algo mais perto de 8.3. Mas, okay. Mas opá, tipo, este é um álbum de um Kendrick. O homem não falha. Exato. É o que é. God knows I am reincarnated. I'm a stargazer. Life goes on. I need all my babies. Woke up looking for the broccoli. Hot key, keep a horn on me. That could my seat. IP ownership. The blueprint is by me. Mr. Get off. I get off at my feet. Couldn't try me in a tri-state. Money pass, but I give him splash till he hydrated. Bounce out, know he spook town, eyes dilated. I got the money and the power, both gyrating. I feel good, get the fuck out my thighs. Look good, but she don't got no ties. I walk in, walk out with the size. Man, don't let me know what the price. What the fuck, I got hits, I got bucks, I got new paper cuts. I got friends, I got foes, but they all sitting ducks. Hit his turf and get cracked and double back like a deluxe. 50 deep, but it ain't deep enough. Fuck a plate, there you go, beat him up. Falling from a money tree, and it grow throughout the month. Spit a loogie at the camera, speed off, yeah, it's us. I feel good, get the fuck out my thighs. Look good, but she don't got no ties. I walk in, walk out with the size. Man, don't let me know what the price. Squabble up, squabble up, squabble up, squabble up, squabble up, squabble up, squabble up, squabble up. Hold up, where are you from? My bitch, I'm finna go dumb. Sideways, bump stomp. Baby rockin' it, quid pro quo, what you want, cause I'm watching it. Broke on the flow, let me know if you clockin' it. Brody won't go, but I know that he poppin' it. It was worth tickets on sale till I silenced it. Pipe down, young, these some hoe with the politics. Bitch with him and some bitch in him, that's a lot of bitch. Don't hit him, he got kids with him, my apologies. Ghetto child, here was Blackie Miles with the Smirnoff. Yee high, we outside, boy, they about to kill him off. Blaps on blaps, it's a fact, this a brick or all. Tell me why the fuck you niggas rap, if it's fictional. Tell me why the fuck you niggas fed, if you criminal. Hey, Dot, can I get a drop? I'm like, nigga, nah. H-Bone Coon from the west side to Senegal. It's a full moon, let the wolves out, I've been a dog. I feel good, get the fuck out my face. Look good, but she don't got no ties. I walk in, walk out with the size. Man, don't let me know what the price. Squabble up, squabble up, squabble up, squabble up, squabble up, squabble up, squabble up, squabble up. E hoje estamos aqui para falar de vós e das vossas novas experiências num novo mundo que se abriu para vós neste ano letivo. A primeira pergunta obrigatória. Gostava que me dissessem que curso é que estão a frequentar e em que localidade. Boa noite a todos. Eu estou no curso de Línguas, Literaturas e Culturas na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Ora, boa noite a todos. Eu estou a tirar mecânico de aeronaves e material de voo no Piagem em Viseu. Eu estou a tirar a licenciatura em Engenharia Aeroespacial na Universidade de Aveiro. Boa noite a todos. Eu estou a tirar Psicologia na Universidade de Coimbra. Boa noite a todos. Eu estou a tirar Ciências da Comunicação na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Portanto, vocês estão em pontos do país muito distintos. Já tem casa em todo lado agora. Pois, é verdade. Obrigada. E então eu queria perguntar-vos como é que foi a vossa integração, não só em termos da universidade onde estão, mas também da localidade, porque vocês saíram de uma cidade muito pequenina para ir para cidades muito grandes. Então, sendo sincera, as primeiras semanas foram um bocadinho mais complicadas, não pela habituação à cidade em si, nem ao sistema de transportes, e sinceramente acho que funciona bastante bem no Porto, e foi bastante fácil, mesmo com a faculdade. O que custou mais foi mesmo ter deixado cá a família e ter ido para lá e não os ter todos os dias. Isso custou, mas enfim, é como tudo, nós somos criaturas de hábitos e habituei-me também a isso. Olá. Para mim, as primeiras semanas de adaptação foram um bocado complicadas, porque eu não tinha bem noção para aquilo que ia. O Piaget, para quem não sabe, é um bocado longe da cidade de Viseu e é, digamos, no meio do mato. Então fica ali um bocado isolado de tudo. O meu curso começou antes do resto das licenciaturas, por isso as primeiras semanas éramos só 5 alunos, depois o resto da turma foi chegando e a escola foi ficando com mais gente, por isso foi-se tornando melhor. Mas lá está, as primeiras semanas de adaptação são sempre complicadas e depois disso foi sempre a melhorar e agora sinto-me super bem com as pessoas que lá estão e é o que importa. Eu acho que a primeira semana na Covilhã, para mim, correu bastante bem. Eu gostei da cidade, ambientei-me rapidamente. Depois eu também fiz praxe e acho que isso ajudou-me bastante, tanto a conhecer a cidade. Pois, imagino. Como a dar melhor com toda a gente, eu acho que foi uma parte essencial desse trajeto. Portanto, se me perguntarem se eu sou a favor ou contra, eu sou a favor. E eu acho que correu bem. Então, as minhas primeiras semanas correram bem. Eu acho que não houve diferença assim nenhuma, muito honestamente. Estava à espera que fosse assim um grande choque pela maneira como as pessoas sempre falaram disto, o processo de integração e isso tudo. Para mim foi bastante fácil. Já conhecia Coimbra minimamente. Pronto, como eu estava a dizer, já conhecia Coimbra minimamente. A faculdade, também gostei bastante da faculdade. Portanto, foi assim fácil integrar-me também. Não estou a viver sozinha. Na altura estava só a viver com uma grande amiga minha, portanto também tornou o processo de adaptação bastante mais fácil. E relativamente a estas questões da praxe, não sei se aconteceu também com vocês, mas no meu caso, tanto os doutores do meu curso e assim, incentivavam muito os calouros a participar na praxe, porque, vais conhecer pessoas novas, é importante para te adaptares, não sei o quê. Assim, eu fui a três praxes e depois saí, não estava mesmo a gostar nada daquilo. Eu sou a pessoa mais, neste momento, mais anti-praxe possível, não gosto de praxes. Mas isso também muda de curso para curso. Eu sei que no meu curso não deve ser assim tão mal comparado a outras faculdades e mesmo a outras universidades do país, mas simplesmente não acho piada, não és, entendo o conceito. Mas és anti-praxe? Sim. És tipo ativamente, achas que não devia existir todo? Assim, eu acho que tem muita experiência das pessoas. É, exato. Eu acho que alguns aspectos da praxe não deviam existir. Mas lá está, conheço pessoas que tiveram muito boas experiências com isso. Se calhar o que influenciou também esta minha maneira de pensar foram também as pessoas que me praxaram, muito honestamente. Mas pronto, isso já vamos conversar daqui a bocado. Então, o meu processo de integração foi assim um bocadinho atribulado, porque eu tive um percalço ali logo nos primeiros dias e, portanto, o meu processo de integração verdadeiramente só começou há cerca de um mês e meio, talvez. E, portanto, ainda me estou a adaptar a tudo, ainda a conhecer gente e a adaptar-me à cidade, porque passei de uma cidade muito pequena para um mundo completamente diferente e, portanto, ainda estou a tentar adaptar-me e a apanhar, ainda estou a tentar apanhar o comboio, digamos assim. Então, e agora digam-me uma coisa, quais eram as vossas expectativas antes de entrarem para a universidade? Elas mudaram até agora? O curso está a corresponder às vossas expectativas? Vamos falar mais agora um bocadinho em termos de curso. Assim, eu estava com algumas expectativas do que poderia ser, mas não está a corresponder. É o primeiro ano que este curso abriu. Nós não temos material ainda para as aulas práticas, ainda não temos assim nada de mais, o que desmotiva um bocado, porque tem sido tudo teórico até agora e é um bocado complicado. Ainda por cima estamos sempre a rever a mesma matéria porque queremos seguir para a frente com a parte prática e não conseguimos. Então, essa mas parte... tu não te estás a sair mal, pois não, Martim? Não, eu estou-me a sair bastante bem, por acaso. Tu é engraçado porque tu até tens um percurso escolar um bocadinho diferente dos teus colegas. Sim. Porque tu já passaste, eu não te conheço assim há tanto tempo, mas tu já passaste pela música. Primeiro nem sabias muito bem o que é que querias seguir. Exato. E acho que foi assim no ano passado, à última da hora, que tu decidiste. Foi que quando querias... me apareceu este curso à frente, porque eu entrei para o décimo ano para científicos porque tencionava seguir para a Força Aérea como piloto. Só que depois as notas não foram aquilo que eu esperava e desisti dessa ideia. E a música sempre foi uma coisa que eu adorei, então quis seguir com música. Ainda estive a ver universidades, ainda fui à ESEC, a Coimbra, fazer os testes, passei, mas depois fiquei entre... Vou para este curso de música. És um bocadinho indeciso, tu. Sou, mas tomei decisão. Boa. Eu fiquei um bocado ali a ver se seguia para música ou o que é que eu ia fazer da vida. Entretanto, apareceu-me este curso e assim que apareceu a oportunidade, eu segui logo e aproveitei. É um curso que vai ter grandes frutos no futuro e que vai correr bem. E estás empenhado. E os outros? Epá, por esta altura não é assim tão fácil dizer, porque... Ainda passou pouco tempo. Para esta engenharia e para quase certeza outro tipo de engenharia, e eu diria primeiro ano e meio, são quase idênticos para todas as engenharias. É matemática, física... Basicamente, coisa bonita. Pronto, pode ser que sim. Sou obrigado a dizer que sim. Mas sim, pelo que eu estou a ver, vai ser um bom curso. Estou a ser valorizado. Pronto. Já tenho planos no futuro. Não tenho de tirar o mestrado. Não tenho de tirar o mestrado em Portugal, provavelmente nos Estados Unidos. Tirar um mestrado mesmo. Uma boa universidade para valorizar o meu currículo, mas, Eu vim para este curso, como diz o nome, é Ciência Política e Relações Internacionais, por ter essas duas vertentes. Eu sempre fui mais virado para as relações internacionais, não tanto para a política e para a ciência política, mas eu sabia que, sendo na UBI no terceiro ano, eu tenho a opção de escolher entre seguir mais a vertente de ciência política ou relações internacionais. E para já o meu objetivo será ir com relações internacionais. Só que o facto de ter ainda o primeiro e o segundo ano com ciência política pode-me dar mais bases e uma maior abertura de saídas profissionais no futuro, e assim também me deixa mais conhecedor do mundo político, vamos dizer assim. E este primeiro ano é de facto mais focado em ciência política, pelo menos este primeiro semestre até agora foi, mas não foi nada que me tenha desiludido. Acho que até agora tenho gostado bastante do curso, tenho corrido bastante bem e acho que escolhi certo, fui para o que eu queria. Quais são as saídas possíveis e quais é que são as saídas que tu queres? Eu não sei. As saídas possíveis são das mais variadas, obviamente não te consigo dizer aqui todas, mas é desde cargos políticos, obviamente, até organizações internacionais, tudo o que vai a essa volta, podes. Portanto, quando alguém ouve ciência política e relações internacionais, podes remeter a ser político e assim. Não é tão fácil, visto que ser político hoje em dia, a maior parte das pessoas nem estudaram política. Temos muitos advogados, malta de economia, de gestão, de realmente política não tanto, mas é um curso essencialmente para quem quer, olha, a União Europeia, por exemplo, já é mais indicado. Eu pessoalmente não quero tanto deputado, nada disso, mas eu gostava de poder representar uma empresa no estrangeiro, mais a parte, lá está, das relações internacionais, mais nesse aspecto. Ou seja, queres ir para o privado? Exato. Okay. Provavelmente, se calhar deve ser dos poucos na tua turma, não? Não é tipo um curso virado para público? Não, quer dizer, há muita gente também que quer ir mais para a parte de ciência política, isso aí já limita um pouco. Mas os que querem ir para relações internacionais, todos vão mais ou menos com a mesma ideia que eu. Ok. Provavelmente também ganham bem mais, não é? Relativamente à psicologia, eu acho que o curso está a responder às expectativas. Se calhar, assim, algumas disciplinas que eu não estava mesmo à espera de ter, como ciências sociais, mas pronto. É assim, agora o primeiro ano é um ano muito, muito mais teórico, são as bases, pronto. Portanto, ainda não estou, assim, a ter nenhuma disciplina que traduza, assim, o trabalho que eu vou exercer enquanto psicóloga. Mas, pronto, isso é, acho que ela é mais para o terceiro ano, mas pronto, já estava à espera disso. Mas sim, o curso está a corresponder às expectativas. Surpreendentemente, as minhas disciplinas preferidas nem tinham muito a ver com a minha área do secundário. Estou a gostar bastante de neurociência cognitiva, por exemplo. Relativamente também às pessoas, que não sei se alguém já mencionou isso, mas também contribui assim para a visão que temos do curso. Estava à espera de uma realidade bastante diferente. Tenho a dizer que 90% das pessoas que estão a tirar a licenciatura de Psicologia não deviam estar a tirar a licenciatura de Psicologia. E porquê que tu dizes isso, Beatriz? Porquê que eu digo isto? Porque eu conheço todos os dias pessoas com uma falta tão grande de sensibilidade, com uma falta tão grande de empatia, e eu acho que são coisas essenciais que um psicólogo deve ter. Fundamentais em qualquer tipo de áreas de vínculo. Já agora, posso partilhar aqui uma história que tenho partilhado cada vez que alguém me pergunta o porquê de dizer isto. Então, nós temos uma cadeira que se chama História e Epistemologia da Psicologia, ou do género. E ela é dividida em dois tempos. No primeiro tempo falamos mesmo de História, ou seja, como é que a psicologia se desenvolveu na Alemanha, na França, etc. E na segunda parte da aula é uma espécie de introdução à psiquiatria. Nós antes tínhamos uma disciplina de psiquiatria, agora já não temos, portanto meio que dividiram a aula de História nisso. E numa das aulas estávamos a ver um excerto de um filme em que o personagem principal sofria de uma perturbação bipolar, que, se vocês não sabem, é caracterizada por momentos de grande mania, em que a pessoa está eufórica e toma decisões muito irracionais, como, sei lá, gastar todo o dinheiro que tem na conta num período de tempo de uma hora, e depois entra em episódios de depressão. E no caso deste personagem, ele foi internado num hospital psiquiátrico neste momento de depressão. E eu só ouço N pessoas ao meu lado e atrás de mim a comentarem: Epá, eu não acredito que vamos ter de lidar com esta gente. Pelo amor de Deus, são todos loucos. Façam exercício, bebam água, não sei o quê. E eu nem sabia o que dizer. Eu fiquei calada, mas isso não me saiu da cabeça. E isto foi só um acontecimento, porque todas as aulas, com cada doença que víamos, eles tinham sempre de comentar e de fazer pouco da personagem, ou seja, do paciente que estava a passar. Mas é genuinamente maldoso? É genuinamente maldoso. Isso é preocupante. É, bastante. Por isso é que eu estou a dizer, tenham cuidado no futuro quando escolherem o psicólogo. Porque... Sim. É. E depois o problema, não sei se com vocês acontece a mesma coisa, o problema é que esta gente copia toda nos testes e nas frequências. Portanto, tiram altas notas e eu tenho a certeza que se não desistirem eles vão acabar o curso. Se os professores não fizerem nada e se eles continuarem assim vão acabar o curso. Isso é um bocadinho estranho, porque assim, é um curso que até tem uma média alta. Sim, é. E portanto os alunos só vão para esse curso. Mas muitos, deles copiaram nos exames nacionais também. Não sei. Isso é muito grave o que estás a dizer, Vitor. Não, estou-lhe a dizer, eles confirmaram. Muitos deles copiaram nos exames nacionais e copiaram ao longo do secundário para conseguirem a média para entrarem para um curso destes. Eu acho que para ir para a psicologia, deviam ser feitos testes psicológicos. Oh, eu concordo. Por acaso também acho, eu concordo contigo, Martim. No Piaget, todas as áreas de saúde deviam ter. No Piaget, nós temos psicologia e eu posso dizer: tenho uma amiga minha que está no terceiro ano de psicologia. Ela disse-me: só 13 pessoas da turma dela, são para aí 70, é que não se cortam ou têm problemas psicológicos. Ah, sim, temos muitos casos desses. Há muita gente que vai para a psicologia para se ajudarem eles próprios. Pronto, eu preferi não ir assim com muitas expectativas para depois não apanhar um desgosto. Mas do único mês e meio que eu estive nas aulas neste semestre, eu acho que estou a gostar. Este ano é muito teórico, mas já me disseram que no próximo ano nós vamos poder escolher uma área específica dentro das áreas que temos. Por exemplo, nós temos jornalismo, temos cinema e, portanto, nós vamos poder escolher uma área mais específica e aí já vai ser mais teórico, portanto... Não é que eu não esteja a gostar, mas se calhar eu gostava de ter mais alguma coisa relacionada com o jornalismo, alguma disciplina, porque as disciplinas que nós temos no primeiro ano são muito abrangentes e, portanto, pode ser que no próximo ano eu goste muito. Eu estou a ouvir-vos e tenho a ideia que essa parte ainda se mantém, como eu tirei o meu curso já há tantos anos, não é? Que o primeiro ano é sempre um ano muito teórico, o segundo também é um bocadinho e depois no terceiro é que vocês começam a ter os estágios, é que começam a ter integração noutros sítios, não é? Essa talvez seja a parte mais importante, porque nós temos de ser preparados para o mercado de trabalho. Não, eu acho ok que as bases teóricas são importantes, muito. Mas eu acho que a prática é muito mais importante, porque em qualquer trabalho vão pedir experiência, pois. E nós temos de adquirir essa experiência e, portanto... Eu no meu curso, por exemplo, é impensável meter alguém a trabalhar na prática sem terem as bases teóricas, claro, em condições, porque nós é um trabalho perigoso, não para nós, mas para toda a gente, porque nós vamos estar a trabalhar com aviões que vão transportar pessoas. É um trabalho de muita responsabilidade. Muita responsabilidade, mesmo. Mais responsabilidade precisão, do que... Exatidão. Exato. Se calhar temos mais responsabilidade nós do que pilotos. Ah, sim. E os engenheiros fazem o que fizeram o avião, não é? Pronto, eu revejo-me aqui um bocadinho aquilo que a Matilde disse, embora o curso esteja a corresponder àquilo que eu esperava. O primeiro ano é a preparação para a interpretação da literatura e não é propriamente literatura, que era aquilo que eu queria, mas isso é só para o ano. Mas de todo modo são conteúdos interessantes na mesma. Sei lá, por exemplo, estou a adorar latim e achava que se calhar não ia gostar assim tanto e está a ser a minha cadeira preferida. Portanto, diria que está a corresponder. If this world were mine. Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. If this world was mine, I'd take your enemies in front of God. Introduce them to that light, hit them strictly with that fire. Fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa. Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. If this world was mine, I'd take your enemies in front of God. Introduce them to that light, hit them strictly with that fire. This a vibe, do your dance, let them watch. She a fan, he a flop, they just wanna kumbaya, nah. This world, concrete, flowers grow. Heartache, she only do what she know. Weekends, get a pop. living on the low. Better days coming for sure. If it was up to me, I wouldn't give it nobody no sympathy. I'll take away the pain, I'll give you everything. I just wanna see when, wanna see if this world will matter. It go in, out, door, slow. Maybe you will stop, strike, pause. When I'm with you, everything goes. Come and put that on my soul. She know weekends get it poppin' on the low. Better days coming for sure. If it was up to me, I wouldn't give it nobody no sympathy. I'll take away the pain, I'll give you everything. I just wanna see when, wanna see if this world will make love. Trust you, I love you. I won't waste your time. I turn it off just so I can turn you on. I'ma make you say it loud. I'm not even tripping. I won't stress you out. I might even settle down for you. I'ma show you I'm a pro. I'ma take my time and turn it off just so I can turn you on, baby. Weekends get popping on the low. Better days coming for sure. I know you're coming for. Então, e agora digam-me, como é que vocês têm lidado com a diferença de exigências em relação ao ensino secundário? Acham que o ensino secundário ministrado na nossa escola vos deu as ferramentas necessárias para enfrentar com sucesso o ensino universitário? Ou acham que alunos vindos de outras escolas estavam mais bem preparados? Muito honestamente, acho que o ensino superior é muito menos exigente. Pode ser uma opinião um bocado controversa, mas em termos de estar, por exemplo, na sala a fazer as frequências, pelo menos na minha faculdade as pessoas não querem saber. Eles saem da sala, ficam no telemóvel às vezes ou a ler um livro. É assim, por exemplo, tivemos uma frequência de neurociência há um mês e dois colegas meus estavam a copiar. E a professora chega ao pé deles: olhem meninos, eu vou-vos ter a tirar a frequência se vocês continuarem a copiar. E eles: ok, professora, nós vamos parar. Passado 5 minutos, a professora volta a vê-los a copiar, chega lá, tira-lhes as frequências e eles: oh, professora, não, por favor, estávamos só a olhar, não estávamos a dizer nada um ao outro. E a professora: ok, eu vou confiar em vocês. E como é que vocês fazem as frequências e anfiteatros com muita gente? Por exemplo, nesta última neurociência fomos muitos, precisámos de 3 salas mais um anfiteatro. Portanto, é. Mas é aquilo. As pessoas não querem assim muito saber. Em termos de matéria, sim, é muito mais exigente, até porque é muito mais conteúdo, não é? E são muito mais avaliações. Mas lá está, os professores não se importam com o facto da possibilidade de poderem estar ou não a copiar. São rigorosos? Não são. É. A mim só tenho uma cadeira, que é métodos estatísticos, em que o professor já é mais rigoroso. Mas tirando isso, eles não querem saber. Mas tu achas que foste bem preparada? Que saíste da nossa escola bem preparada? Acho que saí bem preparada, mas eu acho que isso também se deve um bocado mais a mim, aos meus métodos de estudo, ao meu empenho, muito honestamente. Mas sim, os professores contribuíram, sem dúvida alguma. E lá está, eu estive na escola há pouco tempo e foi o que os professores nos disseram: ah, se visse onde estás agora, tinhas-te preocupado tanto no secundário. E eu: não, tinha levado as coisas com mais calma. Pois, mas não será assim com todos vós, pois não? Eu acho que é mais simples. Mas também isso deve-se ao facto de serem áreas que fomos nós que escolhemos e não estamos a ser obrigados a ter certas disciplinas. Eu saí daqui bem preparado, tive professores bons e exigentes, o que torna agora um bocado mais fácil o meu percurso, porque já estava habituado a certas coisas que agora para mim é completamente normal e que eu acho simples. Enquanto outras pessoas da minha turma podem achar que é muito complicado, eu estou a levar aquilo na boa e até está a ser relativamente fácil. Ou seja, vem da preparação. Eu vou ser perfeitamente sincero. O 10º e 11º foram anos muito relevantes, mas o 12º, fora a matemática, eu senti que eu não estava quase a fazer nada. Fora a matemática. Ah, tu tens muita matemática no teu curso, não é? Sim, mas... E física também? No segundo foi quase férias. E isso foi extremamente mau. Tipo, a nível de matéria dada e de, tipo, por exemplo, física. Sim, então achas que devias ter outras disciplinas? Não sei, acho que foi mais a densidade de matéria. Parece que o 11º foram mais exigentes nessa. E são, e são muito mais. E depois no 12º, fora matemática, sim. Tivemos sempre a dar matéria. Parece que eram restos de matéria. É diferente. As disciplinas. Parece que nos estavam a dar um descanso. Os programas são diferentes. Sim, parece que estavam a dar um descanso. E depois, quando foi uma subida, não é? Teve uma subida no 11º, e depois foi uma descida, e depois agora voltou a subir muito. E isso fez-me um bocado de impressão. E eu ainda não consegui voltar à pedalada que eu devia. Por isso. Não sei se quão diferente é que isso é de escola para escola, mas não foi algo que não devia de ser assim. Eu acho que acontece a toda a gente isso, porque todos temos um horário mais leve no 12º ano. Sim. Só que a bagagem que levamos do 10º e do 11º é a que mais importa. Sim. Eu sinceramente não senti que a exigência mudasse muito. Aquilo que trabalhava no secundário é mais ou menos aquilo que trabalho na faculdade, com algumas adaptações, mas não notei muita diferença. E sim, acho que saí daqui muito bem preparada, até porque, como os ouvintes depreenderão, um curso de literatura exige que se escreva bastante, e há particularmente três professores que me trabalharam muito bem para isso e que sem dúvida que isso foi uma ajuda imensa, enquanto que muitos colegas meus, quando se falava numa recensão crítica, ficavam: o que é isso? Eu já fiz uma no secundário, eu sei como é que isto se faz. E portanto, sem dúvida que sim. Ou às vezes lembro-me perfeitamente de comentários que o professor Nuno fazia nas nossas aulas de português, que eu pensava: isto não tem a ver com a matéria que nós estamos a estudar. E agora estou a dar todos esses comentários que ele dizia, e percebo: ok, ele realmente sabe muito daquilo que está a dizer, ele e não só. E por isso, sim, facilitou muito e saí daqui. Tenho perfeita noção que saí daqui muito bem preparada. Eu acho que nós temos muito a agradecer aos professores de Oliveira que nos prepararam para o ensino superior, ao invés de nos estarem só a dar as aulas e a querer acabar as matérias. Eles realmente queriam que nós estivéssemos preparados para um futuro. Sim. E para o que pudéssemos fazer a seguir. Tanto que eu, em matemática, com o professor Paulo Inácio, dei muita coisa que, se calhar, não fazia parte da matéria e outros professores não falariam nisso, e ele fez questão de falar e de abranger a matéria a outros ramos e a outras coisas que agora eu, no meu curso, em outras disciplinas, estou a dar. Então, e agora que já nos falaram um bocadinho dos vossos cursos, passamos para a vida académica, para as atividades extracurriculares que existem, não é? Projetos. Queria que vocês agora me falassem um bocadinho disso. Pronto, falaram há bocadinho das praxes. Pois a vida académica eu acho que é um bocadinho mais... ou que se vive um bocadinho mais em Coimbra. Tenho essa ideia, não é? Se calhar errada. Mas queria que vocês também me falassem um bocadinho disso. Como é que anda a vossa vida? Porque a vossa vida não acredito que seja só estudar e que seja só universidade, não é? Estudar é a última parte. É a última parte, pronto. Portanto, o Martim já nos disse aqui, antes de começar o programa, que está na Tuna. Pertence a uma Tuna. Na Estudantina Universitária de Viseu, que é a Tuna mista da nossa cidade. Está a ser uma aventura incrível. Estou a adorar. É uma segunda família. E acolheram-me super bem. E eu, como gosto de música, foi a melhor coisa que fiz, foi entrar na Tuna. Tenho muito a agradecer às pessoas que me meteram lá, que atualmente um deles é meu padrinho da Tuna. Pois, aos padrinhos, às madrinhas, às avós, continua a família toda. Exato. Não é? Temos a família, e mesmo fora da família, a Tuna é todo um grupo muito, muito bom mesmo. Toda a gente se diverte, as músicas são ótimas, tanto os temas originais como as adaptações que fazemos, e realmente é muito engraçado, e eu não tinha bem a noção do que seria fazer parte de uma Tuna. Então, e vocês? Não estão em atividades nenhumas? Não é bem uma atividade extracurricular, eu estou Estou a fazer voluntariado num hospital pediátrico. Boa, muito bem. Todas as sextas-feiras, assim, das 6 às 8:30, fico a brincar com os meninos que estão internados nos vários serviços. É a única atividade extracurricular que estou assim a fazer, não só porque lá está, quero trabalhar em hospitais e clínicas um dia, portanto já estou a ganhar alguma experiência no terreno. Mas também porque eu gostava de entrar também num coro, assim, algo relacionado com a música. Se calhar não na tuna, porque acho que não tenho... A tuna... acho que não tenho... O espírito. O espírito para isso, como tens. Tu, por exemplo. Imagina. Não sei. O espírito... Às vezes podemos achar que não temos e chegamos lá, eles puxam por nós de uma forma que ligam a alguma coisa em nós que nem nós sabemos que temos. Eu também nunca me imaginei numa tuna. Agora estou lá e estou a adorar. Okay. Mas eu por acaso acho que a tuna é a tua cara, Martim. Sim, sério. É. Eu acho que tens tudo agora a ver com a tuna. Se alguém fosse entrar numa tuna, era sem dúvida, Martim. É verdade. A primeira pessoa que vinha à cabeça. Pronto, mas lá está, tenho de ver para próximos anos. Eu sei que esta era a principal atividade que eu queria fazer. E também como é o primeiro ano, é assim, um ano de adaptação, como já falámos há bocado, e é muita coisa nova a acontecer ao mesmo tempo, portanto se calhar a partir do segundo, terceiro ano começa a ver de outras... Eu nem sabia que era possível fazer voluntariado no hospital, e há muita gente que de certo não sabe que tem essa oportunidade e se calhar não arriscam por causa disso. Se não calhar, tem conhecimento. Mas eu tive de entrar num processo de seleção, é um concurso, depois tens de responder a umas perguntas e falar sobre ti. Depois vejo se é selecionado ou não. Mas se conseguirem fazer isso nas vossas cidades, recomendo, aquilo é mesmo giro. Não fazia ideia mesmo. É mesmo giro, por acaso. Olha, vocês até agora falaram um bocadinho da universidade, das vossas dificuldades. Ainda não me falaram aqui de uma coisa que eu acho que é extremamente importante. Vocês saíram de um secundário em que as vossas turmas tinham 20 alunos, 26, 28 alunos, e em que existia relação com os colegas e existia muita relação com os professores. Coisa que agora não acontece, certo? Porque as vossas turmas são muito grandes, digo eu. Não, Mafalda? Conseguem ter relação com professores? Professores, por exemplo, conhecem-vos? Uhum. Sim. A minha é um caso um bocado diferente. A minha turma continua a ter 20 alunos porque é um processo de seleção diferente e digamos que é um curso muito diferente do normal. Sim. Então, como somos só 20, conseguimos ter relação com as pessoas, conseguimos falar. É uma sala pequena. É, parece que estou no secundário com a turma que tenho. Sempre. Por isso, somos poucos, mas somos bons. Sim, eu no meu caso também não senti essa diferença, porque eu não tenho propriamente uma turma, simplesmente há pessoas que se inscreveram naquela cadeira, naquele horário. Precisamente. E que variam de aula para aula. Depois, ainda por cima, o meu curso tem a particularidade que eu tenho francês, fulano tem inglês, alemão, não sei o quê, e então dificilmente nos cruzamos todos, mas posso até dizer que a minha professora de latim nos pediu no início do ano para fazermos aqueles papelinhos que nós fazíamos na escola com os nossos nomes e pôr à frente, e fez questão de decorar os nossos nomes todos, a mesma coisa com a professora de francês e outros, portanto eles demonstram esse interesse, sim. Matilde, tu também? No meu caso, nem tanto, porque nós somos cerca de 60. No primeiro ano estamos divididos entre a turma A e a turma B, somos cerca de 60 em cada turma e portanto é um bocadinho complicado. Por exemplo, há uma cadeira que é a história e teoria da imagem, que nós estamos todos juntos, somos 60 e tal, e ainda vem gente de outros cursos, portanto é um bocado difícil conhecer toda a gente e os professores conhecerem-nos a nós, e portanto acho que nesse aspecto é muito diferente do secundário, porque nem eu conheço toda a gente, nem os professores conhecem toda a gente, portanto acho que é um bocadinho diferente, sim, do secundário. E isso não te faz confusão? Um bocadinho, assim, não há maneira de mudar isso, não é? Habituando, acho. No meu caso, acho que é um bocadito diferente. Apesar de na turma ainda sermos 70, eu posso dizer que me dou muito bem com grande parte deles, conheço quase toda a gente. Os professores também. Há uma relação muito próxima, com exceção de um ou dois casos à parte, mas pronto. Há uma relação muito próxima entre professores e alunos, que parece mesmo quase uma situação de sala de aula do secundário, mesmo estando em anfiteatros. São professores que às vezes saímos no intervalo e eles estão no mesmo bar que nós. Uma vez já me pagaram um bolo e tudo. Que às vezes vão lá fora fumar com outros colegas nossos que também fumam. Há uma relação assim muito próxima. entre professores e alunos. Eu, por exemplo, sigo o meu professor no Instagram e também são professores jovens. Portanto, eu não sei se será do curso, se será da instituição, mas eu, pelo menos, até agora tive bastante sorte com os professores que tive. O meu caso é um bocado parecido. Eu tive muita sorte com praticamente todos os professores que me ensinaram agora no primeiro semestre, porque no segundo vão ser disciplinas completamente diferentes. São todos bastante acessíveis, são muito queridos, são seres humanos impecáveis. Vê-se mesmo que devem estar a ensinar disciplinas relacionadas à psicologia. E lá está, nós ainda somos alguns, nós somos para aí 130, 140 alunos. Mas lá está, a maior parte não vem às aulas. Pois, porque vocês não têm faltas, não é? Não, nós não temos faltas. E depois também, lá está, quem quer ficar a falar com os professores no fim da aula, tanto para lhes perguntar coisas acerca da aula em si, ou curiosidades sobre a disciplina, ou sobre o que quer que seja, eles são bastante acessíveis e ficam a falar connosco. E lá está, eu sou uma dessas pessoas, eu costumo ficar no fim da aula sempre para perguntar curiosidades que tenho, esse tipo de coisas, então acaba por ser mais fácil criar essa relação com os professores. E portanto sim, eu tive mesmo muita sorte, gosto muito de todas as pessoas que tenho. Sim, não é a mesma conexão, mas sim, eu consigo sentir alguma proximidade com alguns dos professores, principalmente nas práticas, porque pronto, nas práticas estamos a falar, estamos a fazer coisas, pedimos ajuda, eles vêm-nos ajudar, pronto, é diferente do que numa teórica. Até porque são menos, não é? Nas práticas. São sim, menos. Também, sim, também há essa, mas pronto. Nas teóricas também não há tanto o feedback, é mais aprender, não há, com muitas aulas no secundário em que não há, estamos a falar. Há mais interação. Sim, sim, sim. Não é a mesma coisa. Com os colegas, sim, são muito mais, o dobro das pessoas para conhecer, mas eventualmente conhece toda a gente e dá-se bem com toda a gente, não há razão para não. Pronto, parece-me então que o ambiente é bom e que vocês estão satisfeitos, não é? Pronto, vocês ainda estão há pouquinho tempo na universidade, 3, 4 mesitos, e eu vou-vos agora fazer aqui uma pergunta que pronto, já precisavam de estar um bocadinho mais no início do ano, embora ainda se continue a falar dos preços elevados dos alojamentos. E cada um, por exemplo, a Matilde foi para Lisboa, nós sabemos que Lisboa e o Porto são das cidades onde os alojamentos são mais caros para os estudantes, e também se fala muito da imigração dos jovens. E eu gostava de vos perguntar se vocês pudessem falar pessoalmente com o nosso Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, o que é que vocês gostavam de lhe perguntar ou que sugestões lhe fariam para a melhoria das condições de vida dos jovens universitários? Eu acho que lhe sugeria estar no nosso papel pelo menos uma semana. Ou pelo menos tentar arranjar casa, não com os rendimentos que ele tem, mas com rendimentos... com um ordenado mínimo. Olha, mas deixa-me dizer-te uma coisa. Eu aqui há tempos ouvi uma entrevista do Primeiro-Ministro, agora que estás a falar nisso, e ele teve que trabalhar quando esteve a estudar. Ainda dá mais motivos para ele tentar fazer alguma coisa para mudar a nossa realidade. Porque não está nada bem, não é, Matilde? Porque não está nada bem, de facto. É muito difícil encontrar casa, e depois os senhorios, para nos darem um recibo, aumentam sempre muito mais a renda. É quase impensável pagar, por exemplo, 600 euros ou 700 por um quarto em Lisboa. Eu não pago isso, felizmente. Mas para uma família em que ambos os pais trabalhem, mas recebam o ordenado mínimo, isso é praticamente impensável. É sim, é sim. E, portanto, eu acho, não sei o que lhe diria, mas acho que lhe diria para pensar um bocadinho. Se ele já esteve no nosso papel e teve de trabalhar, e certamente há de saber que não é nada fácil ser trabalhador estudante, portanto eu acho que lhe dizia para, não sei, ter mais atenção a isso e tentar resolver o mais depressa possível este problema. Pois, se calhar tem a ver com nós durante muito tempo termos dependido na habitação privada para os estudantes viverem, por exemplo, alguns casos como os Estados Unidos. Que não é um bom exemplo todo para a maior parte das coisas, mas o normal é viver em residências. Pois as residências é. São gigantes, dão basicamente para toda a gente, não é só para as pessoas necessitadas ou que precisam, é o normal. O normal são residências, não é apartamentos privados ou pronto. E isso poder poderá ser uma das coisas que se calhar poderia ser mudada, mas hoje em dia é tão difícil porque as universidades estão no meio de cidades gigantescas e, portanto, Aveiro não é um bom exemplo, mas de Porto e Lisboa estão no meio da cidade, é completamente impossível agora resolver esse problema. Há muitas nuances, é muito complicado. Eu não poderia fazer uma recomendação assim espontânea ao Sr. Primeiro-Ministro, mas tem de ser uma prioridade, porque a educação superior é das melhores coisas que temos neste país. E que ainda continuamos a fazer muito bem, porque nós continuamos com bons cursos, a formar bons profissionais, e depois o problema é que eles estão aí todos para fora. Exatamente. Pois, não estão a ficar em Portugal. Por isso, se eu tivesse de para dar prioridade, eu se calhar não me focaria no tanto na parte de condições ou o que é preciso, porque pronto, isso é importante, mas... Mas olha, continua a haver uma percentagem muito grande de jovens que não estuda por não ter condições económicas. Sim, mas... Se houverem condições económicas depois, se houver um retorno e se as pessoas conseguirem pensar que conseguem ganhar um salário digno de uma licenciatura ou de uma estrada ou de um trabalho em Portugal, que é um incentivo muito grande. Porque no fim do dia, tirar uma licenciatura é um investimento. Meus caros alunos, gostei imenso de vos ver, de vos ouvir, de estar outra vez convosco neste estúdio e recordar os bons momentos que passámos juntos, mas principalmente de vos ver felizes, de vos ver que estão a trilhar o vosso caminho e bem, e portanto espero que continuem, não é? Tão bem como estão. Aos nossos ouvintes, terminamos o nosso programa desejando a todos umas boas festas e o ano 2025 cheio de saúde, paz e prosperidade. Pronto, e agora vamos passar para falar da Tuna, porque temos aqui uma pessoa que faz parte de uma Tuna, especificamente da Tuna de Visão, em que temos aqui um participante. Uma das Tunas de Visão, a Estudantina Universitária de Visão, é a Tuna Mista da cidade mesmo, não do Politécnico ou da Católica, somos a Tuna da cidade. A Tuna. Estudantina, é verdade. Ao longo do programa irão ouvir dois originais nossos, Tu És Assim e Vultos, fizeram parte do nosso álbum e ainda fazem hoje parte do nosso repertório. Eu não tinha noção do que era fazer parte de uma tuna, mas é mesmo incrível, estou a adorar, como já disse aqui. E quem tiver a oportunidade de participar numa tuna académica, participem, vale muito a pena. São os melhores anos da nossa vida e eu estou a perceber isso, e só ficam com boas memórias para a vida. Quer de noite, quer de dia. descendo a viela, só a lua sabe quem são. Cá vem batida uma lágrima no olhar e uma guitarra na mão. Lá vão os vultos descendo a viela, só a lua sabe quem são. Cá vem batida uma lágrima no olhar e uma guitarra na mão. E então que soam trindades, uma janela fechada se abriu. Uma donzela chora e olha a lua, ouvindo versos de sonho e perdição. Ouvindo versos de sonho e perdição. Ouvindo versos de sonho e perdição. Vamos mudar aqui de novo de tema e no espírito das novidades com o álbum do Kendrick, vamos falar da nova música de um ex-locutor aqui do clube, que hoje não pode estar presente, e amigo nosso, o Jário. Portanto, o Jário trouxe-nos então a música Filé Papilhão no dia 19/12, portanto é bastante recente, estamos a gravar este programa a 23. A 23. Uhum. É recente. Sim. Que é o single, é o primeiro single do EP que está para sair, que, com o mesmo nome. E pronto. O que é que tem a dizer sobre a música? Portanto, falando também com o Jário, nós perguntámos como é que ele caracterizava esta música. Ele disse que é mais um estilo de ego trip. Sim, não há dúvida. Ele fala-nos. É ego trip, é. Ele. É esse o tema. Mas fora do tema, pronto, é um tema relativamente genérico de rap, de pop. Mas o interessante é que aqui nós vemos o Jário a fazer algo que até agora não vimos. Que é ele fazer o rap mesmo de uma forma extremamente boa para alguém. Pela primeira vez. É uma música do Jário e não se pode esperar nada menos que qualidade extrema. Sim, sim. Mas comparando com o banger que ele pôs com a Copacabana, que é um estilo completamente diferente. E é muito interessante ver quão confortável ele está a fazer coisas assim. Sim, a musicalidade surpreendeu-me bastante. É. Eu acho que ficou-me até na cabeça e eu gostei da forma como entrou, vamos dizer assim. Houve partes de realmente métrica das frases e tudo, que muito bem colocadas, e a forma como ele. O flow, se tu, se, só virem o flow e sentirem o flow que ele está, é algo mesmo bom. Nota-se é mesmo... que ele tem empenho e ele merece o reconhecimento. Sim, todo. E ele tem trabalhado para isso, exato. Sim. Uma coisa que me surpreendeu bastante e que se vê em rappers maiores é, por exemplo, às vezes nem rimar com as palavras, mas rimar com a métrica. Sim, ou, tipo, sim. Com as sílabas tónicas. Sim. E ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu fazer frases soarem tipo com tiros, ou seja, tá. Claro, eu acho isso aí é bastante surpreendente. É esta a essência do rap. Quem ouvir as músicas do Jário, desde a primeira, parece que ele já faz isto há anos e que não, está... já tem montes de é verdade. Prática. Sim, houve uma evolução, um trabalho, um empenho que ele colocou ao longo do tempo e tem-se realmente reparado na evolução. E só publica. Sim. O que ele acha que está mesmo muito... Sim, ele tem um backlog massivo. Mas pronto, se nós conseguimos extrapolar a partir destas duas músicas, eu acho que ele vai ter um EP completamente incrível. Tipo, vai abalar mesmo. E tipo, se conseguir ganhar a atração que merece, vai ser mesmo vai ser mesmo algo interessante. Que é excelente de ver, né? Excelente de ver. Sim, só temos a congratular o João. Sim, ele está de parabéns e esperemos que o EP saia em breve, não é? É verdade. Exato. Estou ansioso. Sim. E pronto, foi esta a rubrica. Terminamos assim. Exatamente. Voltamos no próximo Natal. Voltamos daqui a um ano. É. Sim, foi uma rubrica especial aqui para celebrar o Natal. Por isso, para todos. Dos ouvintes, nós desejamos boas festas. Feliz Natal que já vai ter passado e obrigado por ouvirem. Escala Everesto no pódio, minha ciclo fica no pátio. Não há fila, é bruleta, fila é papio. Essa é da mana, travessa, deixa papio. Se deixa daí, faça um alio. Eu nunca falei, faço um anopólio. Essa dama quer trocar o óleo. Deve pensar que a minha profissão faz tudo. Eu nunca digo dessa altitude. Essa dama parte-me de altitude. Tô a viver a vida de Hollywood. Cabeça roda e gira mole e rude. Yeah. Cheira que é titar o meu consumo. Só que não digo nada do que eu fumo. Vem dos meus tic-tacs, pinta no som. Yeah. Dá like nos TikToks que dê meu som. Ela quer brincar no meu lençol. Só quero é driblar para o veículo. Ela diz olha para mim, és ótimo. Sou seu ótimo, então põe o prime. O meu pensamento deixa ser lógico. Que tu cogito da cabeça sai. O cogito da cabeça sai. O óbvio da cabeça sai. O óbvio da cabeça sai. Para levar este no pódio. Minha dificuldade ficou no patio. Não há fila para o boleto, há fila para o pião. Essa dama na travessa deixa o papião. Se deixa de ir, faço um alio. Eu nunca falo e faço monopólio. Essa dama quer trocar o óleo. De pensar que a minha profissão faz tudo. Eu nunca abdico da saltitude. Essa dama parte-me de saltitude. Tô a viver a vida de Hollywood. Que a pessoa roda e gira mal e rua. Yeah. Faço um alio. Eu nunca falo e faço monopólio. Essa dama quer trocar o óleo. De pensar que a minha profissão faz tudo. Faço um alio. Eu nunca falo e faço monopólio. Essa dama quer trocar o óleo. De pensar que a minha profissão faz tudo. A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital.